escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Ansioso pelo reencontro que estava prestes a acontecer, naquela tarde sonarenga que tanto agradava um dos senhores, o amigo mal viu o seu grande amigo ali ao longe, mas também tão perto, comentou: "Hoje tenho algo que te quero mostrar, uma novidade para te oferecer." "É uma música?" perguntou o amigo entusiasmado. "É uma música, sim", respondeu um dos locutores. E a melodia começou. A vida é tão diferente daquilo que sonhamos. Talvez o nosso mal seja confiar. Olhamos alguém de frente a quem nós não gostamos. Estamos e que não sabem o que é partilhar. Estou a sentir a minha voz a ficar no vazio. Sou eu quem diz que ninguém deixa seu mundo frio para que eu possa lá entrar e quem sabe implementar a mais pura inocência com tanto espírito duro. Receio o meu é que irá conseguir conversar. Sou eu quem diz que ninguém deixa o seu mundo frio para que eu possa lá entrar e quem sabe implementar a mais pura inocência. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de novo em mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, desta vez a emissão número 28, neste sábado, dia 9 de abril de 2011. Ouvimos aqui ao lado, assim, umas palmas, não sei porquê, não sei porque será. Talvez esteja a treinar para uma espanholada, uma música do género, mas sei que comigo tenho hoje o Pedro Antunes, que irá fazer a sua introdução neste dia tão belo. Olá, Orlando Matias, para ti, para todos os nossos ouvintes. Isto há pouco, este mundo não são palmas, embora até pudessem parecer, não é? As minhas eram, as outras eram só mesmo para acompanhar. Pronto, apetece-me. Enfim. Bem-vindos a mais um Escolhas, tu escolho eu. Hoje é o Nuno a escolher. Ai, o Nuno, desculpa, o Orlando Matias a escolher. É ele que vai dar o pontapé de saída. Aliás, já deu o pontapé de saída. E diga-se de uma forma muito, muito. Uma forma belíssima, diga-se. É uma. Espera só um bocadinho. Isto agora. É uma forma muito bonita de começar uma emissão, sem dúvida. Como é que tu vais? Está fechado. Já está fechado. Ui! Ui. Eu certifiquei, mas antes de começar, fui ver se estava fechado. Por isso é que não deixei estar. Não se pode fazer nada. Pois. Não mandamos na vida dos outros. Ora bom, como foi a tua semana, Afonso? Bem, olha, a minha semana, pá, foi um espetáculo, foi um espetáculo. Aviso já que duas das minhas músicas juntas têm 15 minutos e meio, por isso aproveita agora para falares, porque nas outras intervenções convém não ser muito grande. Pronto. Antes das minhas músicas, a segunda e a terceira. Então, não, pois, por acaso, a terceira também é assim grande. 15 minutos e meio as duas juntas, estive a contar. Pronto, está bem. Não, a minha semana foi... Foi boa, comecei doente, acabei doente, enfim... Foi boa, comecei doente, foi na mesma. É uma maravilha, então. Foi. Mas vai lá, pela semana, pelo menos a semana recuperei, também piorei, é verdade. Mas pronto, foi uma semana engraçada, digamos assim. Curiosa. Muito curiosa, aliás. Mas mesmo muito curiosa. Aliás, a semana começou realmente mesmo muito curiosa. Para mim. E pronto, olha, foi uma semana... Apesar de tudo, tranquila, serena, sem grandes altos, também sem grandes baixos, também é verdade, também é sempre bom. Pronto, olha, foi uma semana normal. Então e a tua? A minha? Foi uma semana normal, curiosa, com altos, com baixos, comecei doente, acabei doente. E pronto, foi uma semana de veras curiosa, de facto, mas uma semana normal. Ah, bem. Primeira música do hoje. Vamos já passar para o que interessa. Enquanto o Boa Vista está empatado 0-0 no terreno do Padroense aos 30 minutos e 30 segundos. Olha que giro. 30-30. A primeira música que vamos ouvir, ias dizer mais alguma coisa? Ah, não tinhas uma coisa, não sei o quê. É para depois? É para a segunda intervenção. Ah, é para a segunda intervenção. Não, já agora, porque não? Sei para a primeira. Porque não? Já agora... Não, fica para a segunda, que já tem 7 minutos e tal. Está bem. Vamos ouvir o primeiro single do terceiro álbum dos Foo Fighters. O álbum chama-se There Is Nothing Left To Lose. Ou seja, não é nada, não falta nada para perder. Já não perdemos problema nada. Este nome do álbum é engraçado, não achas? Não deixa de ser interessante. É ter verdade. O seu interesse. Não falta, curioso, não, é curioso. Não há mais nada para perdermos. Em que ano é que foi lançado? O ano aqui do Matias. 1999. Então Antunes? Matias Antunes. Ah, está bem. 18 de setembro de 99, diz aqui, em formato CD, que é o Compact Disc. Ora bom... Que dá às quintas-feiras. Duas razões para ter... Dá às quintas-feiras. Na antena web. Exatamente. Sim. Duas razões para ter escolhido esta música dos Foo Fighters. Primeiro, porque os Foo Fighters foram um grupo formado em 1994, que ainda hoje existe. Uhum. E 1994 foi o ano do fim de que grupo, Alberto? Nirvana. Muito bem, o baterista dos Foo Fighters, o baterista dos Nirvana, Dave Grohl, que nasceu a 14 de janeiro de 1969, 10 dias depois de uma amiga minha, de uma amiga tua e de uma amiga toda a gente, foram o vocalista fazia parte do grupo Nirvana, era o baterista dos Nirvana, Dave Grohl. Sabias isso? Não sabias? Não. Não sabias? Por acaso não. O vocalista dos Foo Fighters era o baterista do Nirvana. E ele foi para os Foo Fighters. Os Foo Fighters surgiram depois do fim do Nirvana. Que giro. Ah, não sabias que o vocalista era o baterista? Não. Sabia que tinham surgido mais ou menos na mesma altura. Mas é que era por aí que eu ia pegar. Porque no dia 5 de Abril, ou seja, esta semana fez... 5 de Abril foi o quê? Terça? Terça-feira fez 17 anos que morreu o Kurt Donald Cobain, o vocalista e homem da frente, o líder dos Nirvana. Morreu aos 27 anos, tão jovem. É engraçado. Diga lá, senhor. No dia... Ai, não foi no dia 5, foi no dia 6, foi quarta-feira, acho eu. Exatamente, foi na quarta-feira que eu passei precisamente os Nirvana com, como é que se chama aquela música? The Man, o Soul. Não. Soul the World. É isso. Agora também que falta. Pronto, mas é aquela. Man, o Soul the World, acho eu. Pronto, ao teu primo dos óculos. Exatamente. E não falei no Corpse Clubain, não. Pronto, mas dia 5 fez, na terça-feira, fez 17 anos que o homem morreu e ainda hoje se questiona a forma como o homem faleceu, pereceu ou morreu. Terá sido por droga, terá sido bebida, terá sido medicamentos, terá sido morte natural ou terá sido... Mete aí uma música. Um assassinato. Um assassinato da parte, precisamente, de Dave Grohl, que era baterista na altura dos Nirvana, e questiona-se que terá havido por trás uma questão amorosa, mas isto a gente nunca sabe, talvez nunca saberá, só depois da morte, do falecimento de Dave Grohl, que será amanhã. Ora bom, além de... Tens a noção de que se alguma coisa acontecer amanhã ao Dave Grohl, vais ser responsabilizado? Não, vão dizer que eu sou vidente, que eu sou bruxo. Eu não sei onde é que ela anda. Ora bom, o Dave Grohl, além desta relação, aniversário, morte e o vocalista ser o mesmo, ser alguém relacionado com o falecimento de Kurt Cobain. Relacionado ou não? Não sabe. Como é que relacionado é? Que fazia parte do grupo dele. E sabias que Kurt Cobain, os Nirvana, começaram em 87 já? E sabias? Sabias. Eu não, sou hoje. Eu que eu investigo, faço pesquisa, de vir para aqui. Não, eu sabia, sabes porquê? Porquê? Porque, eu vou explicar porquê. Porque, como tu sabes, os Nirvana tinham uma legião de fãs enorme, não é? Ainda hoje tem. E na altura associou-se uma série. Havia para aí uma teoria qualquer que eu li para aí em 2006 para aí que falava no número 7 e não sei o quê, que. Na simbologia dos números. Os Nirvana duraram 7 anos. Exatamente, e foi por aí que eu soube que eles surgiram em 87. O Kurt Cobain morreu aos 27. Pronto, acho que também estás-me a falar bonito, já não sei. Caraças. Não me consigo lembrar nenhum. Além disso, semana passada falamos aqui de um programa, um ex-programa da Nintendo Web. Qual foi, Adolfo? Canal 790, Rodolfo. Qual foi a primeira música que passou no caso 790, Rodolfo Bernardo? Foi os Foo Fighters. Com Learn to Fly, ora, exatamente. Rodolfo Bernardino. É, exatamente. Essa música é o que vamos ouvir hoje para começar. Já que deste-me aquele toque... A música já estava na minha lista para escolhas. Mas já que deste aquela deixa... Demos. Sobre o K790, escolhas o Follow Me Down. E eu respondi com o thank you. Agora lembrei-me de começar hoje com a primeira música do K790. Na versão K7, se deixares. Ah, é? Ah, que fixe, pode ser. Que era aquilo que eu tinha parado em casa e depois não trouxe feito o tolinho. Mas o qual é que tenho aqui, pronto. Ah, pois, está bem. Pronto, pode ser então. Olha, por acaso, é uma ideia. Pode ser, com a versão do cassete? Pode ser, porque dá para... Não está assim muito mal? Não, dá para matar saudades daquilo que era o cassete 90. Ah, que fixe, mas tens aqui as emissões, podes ouvir quando quiser. Está bem, mas tenho mesmo... Se não tens, tenho eu. Não, eu tenho. Claro que tenho, mas é sempre bom ouvir... É sempre bom quando há coisas novas. Pronto. Está bem. Quer dizer, não há... Vais dizer mais alguma coisa? Não. Então vamos ouvir. Em versão K7, um dispositivo áudio algo ultrapassado. Foo Fighters e Learn to Fly. One is alive. Saturday. Caríssimos ouvintes, estamos de volta. Nuno, eu tenho uma coisa para te mostrar. Onde é que quem é o Nuno? Ah, desculpa, Rodolfo. Desculpa. Ah, falaste para o António, já sei. Pronto, tenho aqui uma coisa para te mostrar. Eu não sei se tu conheces uma música chamada Rita e Manecas. Não conheço Ruben. Não? Não. É cantada pelo António Calvário e pela Maria Fernanda Soares. Fernanda Soares. Que é a Ágata. Não, é outra. Maria Fernanda não é Ágata. Maria Fernanda Soares é outra. E a Ágata era quê? É quê? Não sei, mas esta música já é muito antiga. A Ágata também já canta muito ano. Está bem. Mas estás mortinho para meter a música e não te deixes. Mete lá a música. Ora aqui vai. Então mete lá. Conheço. Na família dos Ramadas. Minha flor, minha linda Rita. Pronto. Estava eu aqui a ouvir, porque sabes que isto agora é assim. E para quem ouviu a Malusa hoje já se apercebeu que isto hoje é só. Hoje e para na próxima semana. Desculpa, vai ser só relíquias. Portanto. Toda a música portuguesa é relíquia. Por isso exato. Todos os homens malusas são relíquias. Pronto. Oh. É verdade, é bem verdade. Mas é, estas são mais, porque são músicas. Algumas dos anos 20, anos 30. Por isso é que as emissões têm durado pouco, porque têm sido coisas muito antigas, tanto mais pequenas, ou seja, 40 músicas que hoje em dia no total duram 3 horas e pouco, na altura duravam 2 horas e pouco, portanto. Mas pronto, mas dizia eu então que pronto, ou seja, estava aqui a pesquisar. O jogo na televisão deixou de dar para o preto. Não, mas ficou o marcador. Está. Eu reparei, portanto, que reparei nesta música, estava aqui à procura de músicas. Reparei e pensei, olha, vou mostrar isto ao Nuno. Ah, desculpa, ao Rodolfo. Tenho a impressão que ele vai reconhecer isto de algum lado. Tu não era o Tobolhas? É isso, o Tobolhas. Pronto. E é assim. Ora bem, a minha escolha musical corresponde, digamos, parcialmente a esta dos Foo Fighters. É uma música que... Olha, a mim diz-me muito. Sabes porquê? Eu vou explicar porquê. Esta música é mais antiga. Vou já dizer. A música chama-se Living on a Prayer. E é dos Bon Jovi. Esta música é bastante mais antiga do que a dos Foo Fighters. Mas faz lembrar um bocado aquela era do rock fantástico. O que foi? Não me lembro do nome do filme que queria mostrar. Ah. Não é do nome, não é? Entre a quantidade de bons filmes dos anos 30 e 40, com o do tempo de Baixo António, de António Silva e da Beatriz Costa, não sei qual deles é que é. Mas diziam então que, pronto, que é uma música, sem dúvida, que me traz grandes recordações. E eu estou mesmo em crer que as Ondas Shock, ou que os Ondas Shock, que aquilo lá não era um grupo exclusivamente feminino, eu acho que os Ondas Shock também chegaram a fazer uma versão desta música. Não me lembro. Eu não sei exatamente o ano de que ela é, mas é da era de ouro dos Bon Jovi. É daquela altura em que eles eram quase sucesso atrás de sucesso. E faz lembrar esta era do rock, para mim era uma coisa fantástica. Eu, na altura, não valorizava o rock, nem esquece realmente o que era uma coisa que era outra. 1986. Pronto, que era pequenininho, na altura lembro-me que... 31 de outubro. Eu devia ter pai uns 4, 5 anos quando ouvi esta música, 89, 90. E de facto, pronto. 90, 91. Para aí também. Se é 4, 5 anos, é 90, 91. Pois é. Ah! Pronto, vai, entre os 3 e os 5, acabou de ficar mal todo. Pronto. Entre os 3 e os 5 anos. Mas é 5 anos, não é 90, porque em 90 não tinha 5 anos. Ah. Está bem interessante, entre os 3 e os 5 é 89, 91. Ah, lá, diz aí, Patas Cantigas, Canção de Lisboa, Leão da Estrela. Não é nenhum desses. Pai Tirano. Aldeia do Roupa Branca. Aldeia do Roupa Branca também não. Aniki Bobo não. O que é que eu disse? Patas Cantigas, Canção de Lisboa. A Canção de Lisboa, mas não era a Canção de Lisboa. Pois, também não sei. Mas pronto, dizia eu que escolhi esta música mesmo por isso, porque de facto me traz boas recordações. E sabes que eu ando com muitas saudades da minha infância. Ando mesmo com muitas saudades da minha infância. E pronto, estas músicas... Aliás, eu lembro que na altura ainda tinha um giradiscos em casa, vê lá? Ainda tinha um giradiscos em casa e esta música ainda se punha lá no disco... Lá estava num disco de vinil. E lá só via aquele som tipo de batatas fritas de fundo, não é? Com a... com a musiquinha a tocar. E por acaso tenho mesmo muitas saudades. E foi por isso que eu escolhi esta música, Living on a Prayer, dos Bon Jovi. E pronto, vamos ouvir então. O nome está aqui consagrado. Praticamente só estou eu. Capas negras. Estou dando atenção como. Eu não posso cantar isto. Eu depois canto em off. Em off, bem, desligado. Por acaso não canto, que isto são pai 5 palavras, sendo que 7 delas são palavrões, não posso cantar. Enfim. Pronto. Os amigos do estudante foram a pé até o infante para arranjarem boleia. Mas tiveram logo azar, porque quem lhes foi ajudar foi uma gaja muito feia. Não conheces? Não conheço. Está bem. Pronto, e é assim, vamos ouvir, estamos a ouvir Living on a Prayer. Tema... Como é que não vamos nada? Como é que chamava aquele? Pronto, não vamos. Aquele que fazia-se com a Beatriz Costa. Epá, não era o Ribeirinho. Eu não sou desse tempo. Não é desse tempo, mas sou eu. Estava na minha juventude. Pois é. Pois é. Eu sou do tempo dos protagonistas do Aniki Popó. Sou um bocado mais velho que antes. Do tempo em que não havia ainda televisão, não é? Era só no cinema. Sim. Era só no cinema. Sabe que coisa? Ou seja, que todos estes filmes que já passaram na televisão são, no fundo, feitos a 16:9, não é? Não. Quer dizer, nem 16:9, nem 4:3. É ali uma coisa para ir canal ali no 14:9, uma coisa assim. Ah, ok. Pronto. Não, porque eu fiquei curioso, porque o cinema tinha que ser uma tela maior, não é? Uma tela, enfim, como queira chamar, um ecrã maior. Tu pensas que os cinemas de altura eram os agora? Com 20 metros por 30 metros. Não, mas tipo... Pois não sei. Fica a pensar... Era um protagonista, era o galã da altura. O galã... Não. É o galã, não era? Não era o Lenda Estrela. Estava a pensar que não era o Lenda Estrela. Quando era aquele vídeo, bem lá a música que eu ponho uma vamos lá a música então. Vamos ouvir Living On... Sim, porque as duas músicas, a segunda terceira, têm 15 minutos e meio. E depois também demora muito. Não é 15 minutos e meio, as duas juntas é que tem 15 minutos. É isso, foi isso que eu disse. Foi. Pronto, vamos então ouvir. Sabias que o Eduardo Souto Moura recebeu o prémio Pritz, que era o mais importante galardão mundial da arquitetura? Eu sou há 2 segundos. Não sabias? Não. Já foi há quase 2 semanas isto. Bom, mas eu sou há 2 segundos. Ah não, agora já foi há quase 10. Bom, vamos à música então. Living on a Prayer. Bon Jovi, Bon Jovi. We'll be right back. Então tu pensas que me deste uma grande novidade, não foi? Uhum. Com a música do... Tentando ali trabalhar para Pascal. Ah, é a Janinha? Está boazinha? Vamos mais! Então onde é que está o original, afinal? Na música do António Calvário de 70 e tal ou na menina da rádio de 1944? Pois, eu não sei onde é que estava, não sabia que era original. Aliás, mas também não disse que era original. Eu sei. Mas sabes que eu consumo, maneira de dizer, mas gosto de filmes antigos deste tempo, da época, costumo dizer a época de ouro do cinema português. Uhum. Até que um dia estou a ver a menina da rádio e deparo-me com aquele pedaço. Ding, ding, ding, ding, ding. Eu conheço isto ao lado. Entendeste? Entendi. Queres dizer mais alguma coisa? Vou sacrificar a minha próxima melodia. Podes dizer qual é a tua próxima melodia, que eu neste momento estou altamente deprimido. Porquê? Porque pensei que passar uma novidade. Olha, mas podes dar-me outra novidade. Quando é o casamento com o Gaudêncio? Ah, é o casamento com o Gaudêncio? Isso... Digo-te em off. Podes dar-me uma novidade. Portugal não está em crise. É verdade isso? Não. A novidade de Portugal não está em crise? Sim. Se me dissesse Portugal não está em crise, era uma novidade. Não, era uma mentira. Ah, bem. Olha, sabes que eu na segunda-feira à noite ouvi... Bem, não vou brumar muito, que a música é muito grande. Eu até há pouco tempo sempre pensei que um Led Zeppelin fosse... Sempre pensei que um Led Zeppelin... Olha o Norte. Já se acabou. Até há pouco tempo sempre pensei que um Led Zeppelin fosse o nome de um homem, mas não é. Led Zeppelin é o nome do grupo. Um grupo inglês de rock formado num grande ano, 1968, o ano das mudanças no nosso planeta. Engraçado que até há coisa de 5 segundos pensei que também se chamasse que o homem também se chamasse Led Zeppelin. Não, não, não, não, não, não, não. Led Zeppelin é o nome de um grupo com o guitarrista Jimmy Page já deves ter ouvido. O cantor Robert Plant, o baterista John Bowman e o baixista, vai peixe, vai massa, vai tudo. O baixista. John Paul Jones. Este nome é esquisito. John Paul Jones. Faz lembrar uma que eu conheço, chama-se Neves Queiroz Neves. Foi um jogador de handball, que era o António. Lembras-te? Não é teu tempo. Não sei. Mas podia ser-te lá um João Pedro... Pedro João Pedro. Afinal de contas, Pedro também pode ser um apelido. Não, João Pedro... Pedro não é... É para esposa. O António Pedro... O Pedro era... Não. Não interessa. Bom, vamos ouvir uma música lançada em 1971. Olha, já agora só uma coisa muito rápida. Ainda não vamos ouvir. Não, só uma coisa muito rápida. Sabes que eu tinha um professor... Eu posso dizer isto. Sabes que eu tinha um professor, que sabes quais é que deram o sobrenome, ou seja, o apelido e o que se dá-nos o apelido? Pronto, sim, não sabes como é que é de saber. Pronto, Bonaparte Almeida, por exemplo, no caso dele era Gabriel Pedro. O último nome era Pedro? E o penúltimo era Gabriel. Ah, que giro. Não eu, conheço ninguém com essa façanha. Ele tem 4 nomes. Ou seja, Luís Roberto Coisas, já não sei o segundo nome, mas já é Gabriel Pedro. Pronto. Olha, lembrei-me agora que está a dar o Sporting Benfica, se calhar interessa-te mais. O quê? Do que ouvir Led Zeppelin? Os Led Zeppelin? Está a dar o Sporting Benfica na televisão, me interessa mais que o Padroense Boa Vista. Ah, não. Não? Está bem. Ou o Benfica ganha. Ou ganha o jogo ou ganha o juízo. Ah, isso é o próximo jogo. Portanto... Ganha sempre alguma coisa. Então, ganha-se alguma coisa. Exatamente. De 1971 a 8 de novembro, os Led Zeppelin, uma música... Com o seu baixista. É, uma música composta pelo seu guitarrista Jimmy Page e pelo vocalista Robert Plant compuseram esta música para o 4º álbum de estúdio da banda, que normalmente é a penalidade de Led Zeppelin, parte 4. Muito original. Ora bom, avisar que a música tem 8 minutos e 2 segundos. Pronto. Foi a música maior que já passou aqui alguma vez, não escolhes tu ou escolho eu. Então, agora temos mais tempo, não é? Porquê esta música... Ah, burro. Porquê? Lá está o Hélio. Maior, tira 4, pá. Agora devia dizer, o irmão devia ir para lá e dizer, tira 4. Porquê é que eu escolhi esta música por dois motivos? Primeiro, tum, tum, tum. Fatality. Já disseste Fatality, agora queria que mudasse um bocado o Mortal Kombat. que havia outras coisas a ser Fatality. Não me lembro nenhuma. Brutality. Finish him. Isso era antes da música. Pois. Era bom. Brutality. No, acho que foi um dia destes, um fim de semana passado, não lá quando é que foi, que estabeleci novamente contacto com... Deixa cá ver, explicar aqui ao José. Já falei nela no Storyteller. Era da turma da mais nova das azeites, mas não era azeite. Ah, sim, da Signica. E indiretamente também falei nela no Storyteller. E precisamente no Storyteller. Esta música é de alguma coisa. Storyteller. Não é com essa letra. Storyteller. Não. E já no Storyteller disse que ela tinha 11, 12 anos. E os gostos musicais da rapariga eram Queen, eram Pink Floyd, eram Dire Straits e eram Led Zeppelin. Que é uma coisa que, tal como eu disse no dia 1 de novembro, na gravação para a Rádio Antena Web, precisamente para este canal. Canal 2. Não foi o que eu disse? Pois, canal 2, está certo. Já me esqueci que o Sorry Tell era no 2. E eu disse na altura que eram um gostos perfeitamente normais, não é? Para raparigas de 12 anos, gostar dessas bandas míticas dos anos 60 e 70. Dos anos 60 e 70. Porque esta semana voltei a entrar em contacto com ela, lembrei-me logo bem. Então no sábado vou escolher uma música que mal ouço faz-me lembrar a rapariga. Mas mais do que lembrar a rapariga, ainda há outros dois motivos. Eu disse que eram dois, afinal são três. Segundo motivo. Nonality. agora se faz bem. Mas era melhor se dissesse o tal Bullality. Para mim, ainda anteontem tive a oportunidade de dizer isto ao seu Duarte, ao seu Mapas, que esta melodia dos Led Zeppelin, opinião pessoal, é das melhores sempre que já se fez na música universal. Estou a falar da melodia em si, a composição musical acho que foi muito bem conseguida. Além disso, e agora vou partir para talvez o outro motivo principal, além de lembrar o outro rapariga, é que... É maior de todas. Não é por ser maior de todas. É que a letra desta música faz lembrar um maior de todos, que está aqui ao meu lado. Porque há aqui uma parte da letra, isto traduzindo, claro. O próprio título é uma escada ou uma escadaria para o paraíso. E diz que há uma mulher que acredita que tudo o que brilha é ouro, esta parte me interessa muito, e que está a comprar uma escada até o paraíso. Mas quando chega lá em cima, descobre que se as lojas estiverem todas fechadas, com apenas uma palavra, ela consegue o que foi lá buscar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este jovem, este velhote que está aqui à minha... Jovem velhote. Este jovem que está aqui à minha beira, as minhas previsões que acerto sempre, são que um dia em que tu tens 72, não é? Exatamente. Fizeste 72, por isso ainda vais demorar mais uns anitos, mas um dia que te pires lá para cima, o teu caminho vai ser direitinho este. A escada para o paraíso, com o que fizeste na Terra. Porque é isso que tu mereces. E então, tal como diz o refrão, isto faz... Oh, it makes me wonder. E faz-me pensar, quem dera que no mundo existisse mais gente aqui como o Adolfo. Não é verdade, mas não há. Mas por isso mesmo, por estes três motivos, sobretudo por este terceiro, vamos ouvir os Led Zeppelin com a música, ainda não disse, pode dizer o título e meta a música. Ou vai dizer alguma coisa? Não vai dizer nada. I know it's Angie. Aqui eu nem sei o que é que estavas a cantar, mas nem quero saber. É que não tem viola. Olha, a intervenção... Ah, é igual. A intervenção já está maior que a música. Tá bem. Tô com Led Zeppelin vão cantar Stairway to Heaven. Thank you.

Olá, eu sou a Joana Santos e de segunda a sexta-feira vou dar-te muita e boa música. Se és amante do pop rock, então este é o teu espaço. Zona J, um motivo por minuto para ficares connosco. Zona J, de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Comigo, Joana Santos, aqui, na tua antena web. Aos domingos na antena web, temos algo de genial. Com Antônio Maciel, uma tarde musical. 60 minutos de duração, com muita música ao seu gosto. Aqui na melhor estação, para o deixar bem disposto. Tardes musicais aos domingos, das 16 às 17 horas, com Antônio Maciel, na antena web. Um café, por favor. Aos domingos, à 1 da tarde, António Marcial abre as portas ao bar da Antena Web e oferece-lhe um café com música. Café com música. Domingos, 1 da tarde com António Marcial. Só aqui, no bar da sua Antena Web. Tem uma rapidez sobre a bola e uma capacidade de salto de impulsão também notável, portanto, por aí sim não terá dificuldades. Bola no ar, bola na área do Benfica, vem a bola para Gerard, para Carragher, Carragher para Hammer, Hammer para Gerard, corta perto, bola para Mikkeli. 4-3, vai lá, Fabrício, Abril, Simão, corre, vai para a área, parou, espera Beto, já está, entregou, cruzou, mete aí, Mikkeli, E é assim, ouvintes, que damos início à segunda parte do nosso Escolhas Tu, Escolho Eu. O Sr. Nuno... Mais um intervalo muito bem anunciado. Exatamente. Muito, muito bem anunciado, diga-se. Pronto. Olha, eu decidi abrir com este momento. Puderam reconhecer aqui as vozes do... Bem, um deles já não recordo como é que se chama, mas puderam reconhecer aqui as vozes do Nuno Matos e do Joaquim Rita. Bem... Eu decidi abrir com esta, sabes, porque eu não sei porque é que me lembrei disto durante esta semana, acho que foi da Semana Europeia, que me lembrei destas coisas todas dos golos e não sei o quê. Então andei a ouvir quando o Benfica perdeu por 4-3 com o Inter Milão, mas quando lá havia os golos gritados em italiano, e depois quando também havia, também tinha aqui golos gritados em espanhol. E depois aqui este golo, que para mim foi um dos que eu... Na altura, eu assisti ao relato, não é? Foi assim um dos relatos mais emocionados daqui do Nuno Matos que eu ouvi. Pronto. E não sei, lembro-me disto. Também me lembrei do último golo que o Jorge Prestrelo gritou. Foi contra o AZ Alkmaar, do Sporting. Miguel Garcia. O da Antena 1? Ou que marcou? O gol não foi do Miguel Garcia. Ah, pronto, é isso. Hoje já fez a direito do Braga, titular. Pronto, está bem. E este ano, bonitas outros relatos desses, como o Porto, Braga e Benfica, da maneira como estão. Isso é verdade. A Liga Europa está a fazer lembrar um bocado a Taça Sérgio do Hockey, que as meias finais devem ser só com portugueses, 4 equipas, 4 portuguesas. Sim, sim. Também não vai ser 4, mas é possível que sejam 3 em 4. Vamos lá ver, vamos esperar que sim. Eu vou ver, tu não. Pois, eu não. Estou ruim, anda lá. Pronto, então é assim. Então diz lá. A música que eu vou escolher agora, esta música dos Led Zeppelin faz lembrar uns programas que havia à noite de música romântica. Música romântica, tipo... Aqueles programas que há... Eu posso dizer o nome... Não, enfim, que é lá tipo Oceano Pacífico. Não era esse programa, mas tipo esse. Porque hoje em dia até o Oceano Pacífico até já é um CD, portanto, já pronto. Mas diziam então, pronto, mas era um programa do género, ou eram programas de género. Não sei porque, faz lembrar mais uma vez, quando eu era criança. Olha, eu vou explicar qual é que é exatamente a imagem que eu tenho quando me lembro quer da música dos Led Zeppelin, quer da música que eu escolhi. No freezer? Não! Então de quem é? Olha, faz lembrar, eu no meu quarto, à noite de ser às 6 da tarde já, num domingo, tipo, deitado no chão do meu quarto, ou sentado no chão, que era em Alcatifa. Depois não foi, mas era em Alcatifa. Ter a luz do quarto acesa. Bem, lá fora estava sempre muito frio, porque eu morava à beira do rio, portanto, era mesmo muito frio ali. E eu deitava-me à noite, para dormir, não é? Para no dia seguinte ir para a escola. E o que é que eu fazia? Eu ouvia rádio. Eu não dormia, eu ouvia rádio. E eu quero dizer, dormia, mas em vez de dormir 7 horas, dormia às vezes 3, 4. Não é? O Sporting foi expulso. Pronto. É este o exemplo que se dá no desporto português, é o treinador de uma grande equipa ser expulso por fazer as neiras. Achas bem isto? E então, estavas a ouvir rádio, não ias dormir. Pronto, e eu ouvia músicas como esta dos Led Zeppelin. E ouvi outra que dava mais ou menos, que era mais ou menos cantada assim. When I need you, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, exatamente. Zveras, mas mais não me snenge, não entendi. E pronto. And I can't stand my nice nervous fans, nem much it is. Está bem. Não é assim a letra? É parecida. E então, apesar de em termos rítmicos, não tendo no tempo do que sabe uma com a outra, a verdade é que as duas me transportam à mesma época, à mesma altura, quando chovia muito. Porquê tu agora dizes altura? Já até que reparado, já no outro dia disseste aqui nos Coros do Rescolhedor. E durante a semana, num dos seus programas, já tenho reparado que disse altura. Sei lá, nunca reparei. Então deve ficar muito fino. Nunca reparei nisso. Ah, it's fine. Olho. Não sai de todo o Gold Sporting. 1-0. Está mal, diz lá. Não, eu acho que isso cá tem a ver com a minha. Mas eu já não vou à beira há muito tempo, não sei. Não sai. Anda lá, está na altura de falar este. Mas enfim, pronto, dizia eu então que transporta a mesma época. E portanto decidi recordar esta música. Volto a dizer que eu não sei porque, e confesso até que ainda fico preocupado. É uma confissão que faço em primeira mão. Eu ando mesmo a ficar de veras preocupado com esta minha saudade súbita da minha, da minha infância. Já me deu tanta vez, meu filho. Fico preocupado porque eu não sei lá, tenho os meus receios, não é? E porque não é só saudade, tipo, momentânea. Eu lembro-me disto quase todos os dias e, por exemplo, ainda ontem falei contigo. Ontem à noite estavas a ter um momento de infância, de nostalgia. Completamente. Estava a ouvir... Menos a parte da internet. Exatamente. Mas tirando essa, estava eu a ouvir aqui músicas, mas pronto, o Friday Night, no fundo, não ouvia aqui a voz do indivíduo, por acaso nunca lhe ouvi, depois, a voz do indivíduo que apresentava lá o programa, que ele parecia que tinha tomado para aí 7 Red Bulls ou sei lá o quê. Quem? O locutor do Friday Night. Ah! E ele parecia que tomado para aí 7 Red Bulls, depois lá. Olha, eu quero dizer um dedo levantado entre dois que não estão levantados, na mão. Não sei. Está bem, continua. Os adeptos do Sporting que vão fazer isso aos Benfica deve ser a convidar-me para um café, ou sim. E os Benfica também estão a responder igual. Deve ser para combinar um cafezinho. Ah, está. Diz lá. Ai, ai, ai, enfim, 50 anos. E fumo dentro de um pavilhão, arrebentaram. Opa, tão tristes. Continua. Pronto. E então dá-te nostalgia todos os dias e é assim. É o que, olha, sabes o que é que se chama isso? Burrice. Isso é o, não, isso é o que se chama. Falta de nível. Isso é o que se chama. Estupidez. Isso é o que se chama o desportuga. Continuo. Ah. Isso é o que se chama o desportuga. Está bem, está. Que giro, desportuga. Inventaste agora? Desporto, português. Desportuga porque desvaloriza o desporto português. Foda-se, me assustaste, não vais passar palmas. Como é que depois de bater palmas, aqui a ver o microfone. Fica muito bom, tu. Depois as pessoas assustam-se. Está bem, e depois não ouvi o programa. E aqui este futsal é dos piores exemplos que há em Portugal de modalidade. É só. Olha, manda o aposto, Benfica. Olha, para mim, sabes quando é que o futsal funcionava mesmo bem? Quando o Coimbrões voltasse à primeira divisão. Não. Era quando ele era... Agora também aqui a faltar o nome da organização. Mas era quando ele era gerido pela Federação Internacional de Futebol... Pela FIFUSA, exatamente. Pela FIFUSA. Mal criado. Diz assim, quando o futsal não era uma modalidade amadora, por cá? Ou quase amadora? Não era só por cá, era mesmo... Sim, pronto. A nível internacional. Não foi. Mas o que é que é? O mal criado, porquê? Eu só disse FIFUSA. Percebi outra coisa. Está bem. Então entra depois de FIFUSAS e semifusas e confusas e usas. Semifusas. E... Sabes, umas coisas semicolcheias. Semibreve. E semicolvazias. Também. Oh. A sério. Pronto, tá e as breves, as semibreves. Ah, bem, assim. Tá. Então vou a sério. As breves, as semibreves, as colcheias, as semicolcheias. E onde é que estão as colvazias? As colvazias. Pois, exatamente. É que sabes quanto é que vale uma semifusa? Acho que é duas semicolcheias, ao contrário. Não, eu estou a dizer em relação a um tempo. É 1/16, 1/16 avos de um tempo. Porque uma fusa é um oitavo. Semicolcheia é um quarto. Colcheia é meio. Então é isso. Estás a ver o que eu sei? Eu já não me recordo. E já, pois, eu tenho que dar umas alminhas. E depois, ao contrário, depois a breve era dois tempos, não era? A breve, a semibreve, quatro tempos, a mínima, dois. Então é isso. E a semínima, um. Era isso, faltava-me essa semínima. Semínima, um tempo. Compasso, quaternário, binário, ternário, 6/8. Pronto, está bem. Eu já soube solfejo. É, olha, conto. A sério, eu já soube. Olha, e vou-te dizer, porque eu acho que é muito que se diga, qual foi o professor que me ensinou. Chamava-se António Mourão. Ah, pensei que fosse o Gabriel Pena. António Mourão? Ai, que giro. Esse também era fadista, não era? Pois, isso não sei. António Mourão. Pois é. Não, bem, António não sei se era António. Mas era o professor Mourão. Esse é que era um grande benfiquista. Bons tempos. Esse era um grande benfiquista. A sério. Não era lá como aquele tal ali a treinar o Real Madrid. E esse era benfiquista? Esse era benfiquista, mas... Oh, Mourinho. Não. Mourinho de ser Mouro. É de Setúbal, não é de Benfica. Não. Ele era Mourinho, não é? E continua a ser Mourinho. Não quero chegar a Mouro. Entanto, agora alguns são mouros, não é? Mas aquele não, aquele era Mourão. Era uma coisa... Ah, entendi. Ah, bem. E assim, caros ouvintes, vamos à próxima música. Próxima música que vamos se chama... à música, então. Vamos lá. À música. A música que se chama When I Need You. E é da Leo Sayer. A heavy load that we But hold out and do like I do. Oh, I need you. I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. When I need you, just close my eyes. Hoje vamos pensar que és uma grande coisa. Já o bocado mostraste. Já, meu. Já o bocado mostraste-me aquela música do António Calvário com o Maria Fernanda, não sei o quê. Eu vou-te mostrar outra coisa gira quando isto der. O que é que me está a dar som? 37 minutos na primeira parte, 0 para o Porto, 0 para o Spartak de Moscou, ataque ao Porto pela esquerda, Álvaro Pereira, cruzamento do Palito, ao segundo poste, Falcão de cabeça e voa o golo! Já chega. Radamel Falcão Garcia! Que golaço! De cabeça! Jogou, pintou e marcou de cabeça. Falcão, não há quem não te conheça. És um goleador, fazes com que o Porto mais cresça. Falcão! Futebol Clube do Porto! Sabias desta? Esta não sabias. Não sabia, mas vou-te dizer uma coisa. Ei. Na minha modesta opinião, eu não conheço o relatador, atenção, que eu estou a fazer isto, mas eu não conheço o relatador. É o Ricardo Patrício, o João Ricardo Patrício, da TSE. Mas... Sim, diz lá. Ah, mas sinceramente, transmitiu portismo a mais. Transmitiu portismo a mais. Primeiro porque... Pronto. Porque eu nem sei sequer se isto é um cântico... É assim, ele não inventou isto na altura. Não estou a ver... Não, ele já tem músicas separadas para vários jogadores. Ah, para vários de jogadores? De vários clubes. Ah, ok. E o Falcão surgiu porque ele marcou 3 golos contra o Spartak e no próximo jogo, se alguém marcar daqueles que eu tenho inventado, também vai cantar. Ah, pronto, tudo bem. Pronto, então aí... Já estavas a inventar, a dizer que o homem é portista, Não. Eu não estou a dizer que ele era portista. Estou a dizer que, se calhar, voluntariamente teria transmitido portismo. Não, na verdade, isso tem outras músicas, outros jogadores, outros clubes. E vai em breve vamos poder ouvir. Mas quem, pronto, já agora... Vais mostrar outra coisa, é? Olha, eu gostei de te ouvir, acho que foi na segunda-feira. Foi. O Porto foi campeão no domingo. E tu na segunda falaste do apagão durante os festejos e depois mandaste uma frasinha simples que diz tudo. É, depois ainda se queixam dos esportistas. Enfim. A critico, fiquei com os outros e vou fazer tristezas da carne. Estamos a ficar uma... Eu nunca vi isto. O tal da Sport TV fica em futsal. Já deves ter percebido. Não. E dentro do pavilhão está uma fumarada que há alturas quando a bolsa aproxima mais da baliza do Sport e nem mal se consegue ver os jogadores. É um exemplo do que era. Também, eu vou culpar quem deixa entrar coisas para lá. Mostra lá, está muito baixinho isso. Euro 2008? Foi. É gol, é gol. Já ouvi muitas vezes, é gol. Ah, mas isso era o grande, isto não era o Nuno Mendes. O Porto Estrela. Exatamente. Ah, bem. De Portugal. Eu achei piada só uma coisa. Em 96, diz o Jorge Postrelo, eu vou fechar os olhos, eu não quero ver. Aliás, vai. Já que estamos numa... Vai ser isso. Já que estamos nisto... Se ele tapou os olhos, como é que ele viu que o Figa tirou e que marcou? Ouviu o barulho da reação da... A reação da assistência. Que ano é que foi isto? 96. Não pode. Acho que foi. Não pode. Não pode. Em 96 Portugal não jogou ao Holanda. Começa já por aí. Esse jogo foi contra a Holanda. Deixa eu ver se ele diz a seguir. Não. É não? Só mostra isto. Mas o melhor mesmo foi Portugal, este. Portugal-Holanda, houve em 2000. Não. 2004 só. Não, e o Figo não marcou. Isto também já é... Mas aquilo foi na década de 90. Aquilo foi na década de 90. É o Ricardo! Olha, eu acho piada é isto. É o Paulo Ferreira. Olha, só falta marcar Portugal! Mano Valente. Mano Valente! Olha, vê se percebes isto de fundo. É o Ricardo! Já vi isto, peraí. Ele pediu para marcar o penalti. Era no Dom, depois estava a trocar um lateral. O Paulo Ferreira assinou-se voltado a jogar o João Miguel. Adira Portugal! Portugal! Olha, vamos, olha, já te disse que a música é grande. Último minuto da partida. Este foi o gol que mais me emocionou. Olha, repara nisto. Já agora. Também já ouvi esta, mas está bem. É para os ouvintes. Repara no pormenor. Paraste? O quê? De ele estar a respirar? Não dar a respirar, de fazer silêncio quando toda a gente está a gritar golo. Pois, ele não disse lá o golo, ele deixou foi não. Um bocado. Exatamente. Foi nessa madrugada que ele morreu. Exatamente. E eu sabes que na altura assisti a este jogo e pensei, mas ele não está bem. E foi por isso que eu mostrei. E eu fiquei, mas eu senti, mas ele não está bem. Não sei porque eu senti isto. E depois, no dia a seguir, pronto, vinha a saber que ele tinha falecido. Enfim, de paragem cardíaca. Pronto. É o que é? É vida. Entregam-se mais, não é? Bom, vou falar meio minuto sobre a música, porque já tivemos aqui muito tempo a mais. Vamos ouvir uma música de Adoniran Barbosa, popularizada pelo grupo Demónios da Garoa. Fala sobre um bairro de São Paulo. E, novamente, o Brasil volta a estar na atualidade, mais uma vez, por cenas de violência e mais não sei quantas mortes. Enfim, já soubemos, já. Da escola no... Já. No bairro do Jassana. Não ouves o Antenanews, nós já tínhamos ouvido isso ontem. Não ouvi, não. Nem quinta nem sexta, não ouvi rádio. Pois, olha, e quarta-feira foi assassinada também noutra escola. Ah, não, foi assassinada uma adolescente de 16 anos. Isto não soube. Norte da cidade de São Paulo, existe o bairro do Jassana. Não sei de que ano esta música, sei que foi premiada no Carnaval de 1965. Pois, esta música é de 56. 56? Foi. Eu estou passado 9 anos, é que foi premiada. Está bem, pronto. Isso é um bocado estranho, se calhar é para aí de 64. Mas pronto. Eu 56, é? É sim, pelo menos o registro que eu tenho, os Demónios da Garoa surgiram em 56, acho eu, ou 54. E ou foi na estreia ou foi pouco depois, sei que foi de 64, não acredito. Foi antes de certeza. Bom, final se calhar da, Demónios final, da Garoa é que final, cantaram final, em 64. Final da década de 60, final da década de 50, de certeza, porque... Então pronto, se calhar a música mais antiga que já soube. Ah não, o hino nacional foi a música mais antiga que já soube. E tu sim. Já escolheste as mais antigas. Já escolhi uma música de... Aliás, nós hoje, só de tua pista, nós hoje vamos ter uma música ainda mais antiga do que esta. Portanto... Oh, tá bem. É o Hino da França. Não. Três razões. Primeiro... Já me lembro da terceira. Mas a primeira é que nesta semana comentei que para mim, não sei se já disse isto aqui, se disse, repito, se não disse, digo pela primeira vez, para mim os melhores músicos a compor melodia no mundo são os brasileiros. A melhor música vem do Brasil. Pronto. Claro que não é todas. Se calhar nem para delas. A boa música, para mim, a boa melodia vem do Brasil e os compositores brasileiros são muito bons. Um deles era este. Um deles era este, Adonirã Barbosa. O segundo motivo é que ontem, sexta-feira, 8 de Abril, foi o primeiro de três quadros da música dedicada a quem, Carlos Bonaparte? Assim, não. Trovadores Aprendizes. Os Trovadores Aprendizes, que já foram comentados aqui várias vezes. Já há algum tempo que eu não trazia uma música cantada por eles. Não, por acaso é mentira. Semana passada não trouxe o When I'm Lover. Não. Sim, não. Não trouxe nada. Estou confundido, esquece. Mas já trouxe aqui o When I'm Lover. E não foi assim há muito tempo. Não foste tu que trouxeste? Fui eu que trouxe. Fui eu! Não, aquela música Close Your Eyes. Isso foste tu que trouxeste. Pois foi. Pois. O Andar na Vé, tum tum tum tum. Ah, pois é. Que até disse para o meu pai, chama-se tum tum tum tum. É isso. Tu adoras queijo. É isso, é isso. Tu chama, a tua, como se chama, All My Loving. Exatamente, é isso. É a tua escolha. Vou voltar aos Trovadores Aprendizes, o grupo que mais marcou a minha infância, o grupo que eu gosto muito de acompanhar, um grupo amador que trazia músicas de outros, portanto, originais do trem à sua maneira, mas também tinha vários originais, mas uma das músicas que trazia ainda mais recentemente, e vamos andar de motinha na próxima música, é precisamente o original de Adonirã Barbosa, popularizado pelos Jamones da Garoa, chama-se Trem das Onze. Trago o original, dos Jamones da Garoa, ou posso trazer a música dos Trovadores? Então pronto, vamos ter 7 minutos de música a seguir. Uma música de 2 minutos e tal, transformando uma de 7, é como o Carro Branco, que tem 3 minutos e que os Trovadores passam a ter 10. Vai esquecer o passado, faz o mal, grande amor, pois acaba outra vez. Mandei pintar o meu carro, mas não é o Carro Branco. Vamos ouvir então? Vamos ouvir então. Vais conhecer por um meio a voz do Motinha. Vamos lá então. Demônio jogarou a andar de moto e de autocarro. Trem das 11, vamos apanhar o autocarro às 11 menos 5. Tá bem. Até já então. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. sai agora, são 11 horas. Só amanhã, de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Bom, ei, Jason, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme quando eu não chegar. Volta, verdade, estamos de volta para... Aí, tu não tens ideia. Estás caindo. Depois não posso ficar. Depois tenho que contar mais uma coisa em off. Oh, tu contas tudo em off, eu vou-me sempre embora sem saber o off. Anda lá. Ora bem, eu disse que ia ter uma música mais antiga, não é? Não. Disse. Eu não ouvi nada disso. Alguém ouviu aí desse lado? Eu não ouvi nada. Ah, bem está. Queres parar a gravação? Olha, e se a gente hoje jantasse um cachorrinho? Parece não bem. Então pronto, vou encomendar já, são 6 menos 20, vamos comer já o cachorro. Vê lá. Está bem. Dizia, ou então o seguinte, disse que ia ser uma música mais antiga, não é? Não. Pois disse. A música, efetivamente, é a segunda mais antiga que eu trouxe alguma vez aqui ao nosso programa. Dá pelo nome de Ausência. Ai, Ausência. E é de Quinteto Borinquen. Este Quinteto Borinquen, estive a investigar, e é boliviano. A música foi gravada em 1916. Vai eu começar a falar em espanhol. É uma música instrumental, mas é uma música de veras muito bonita. Me diz? Mira, mira. Como se llama a música que intérprete se de llama, la próxima melodía? Se llama Ausencia. No, la intérprete, el conjunto. El Quinteto Borinquen. Borinquen. Borinquen. Borinquen. Borinquen. Monroe. Lembra-se do sketch do Nicolau Brainerd no Herman? Marilyn Monroe também. Também era um espanhol. Acho que era o Fidel Castro. Era espanhol, não falava castelhano. Borinquen. Quinteto Borinquen. El Quinteto ou só Quinteto? Quinteto, solamente Quinteto. Quinteto Borinquen com Ausência. Então me explica isto, era de ser música. Eu e o meu espanhol sou eu. Não, ouvindo. mas tu não percebeste que eu estava a misturar o português com o espanhol propositadamente. Ah, está bem. Porque eu sei que é muito guapa e não é muito bonita. Não ouviu bonita, estava a dormir. Embora a outra. Mas é assim, acho que se pode dizer bonita, porque a Madonna canta La Isla Bonita. Mas a Madonna é deficiente. Não canta La Isla Guapa. Mas consegue ser menos suficiente que a tua amiga Britney Spears. Que nesta semana viu um novo single dela e coitadinho, mas não sei, mas sabe, tu gostas de ela, é maior, ela também já sabe. Ah, o Till the World Ends. Sim, é essa coisa. Mais uma música muito bonita. Mais uma voz muito pouco ao contrário. Diga. Não, ela já não para música muito bonita. Ela já só por acaso vou chegar a guitarra. Está bem. Pronto. Mas é assim, eu escolhi... Isso... E lá. É assim, já tinha saudades, Saudade. Saudade. Ah, saudade, ai saudade. Saudade, casa de banho que não há. Casa de banho, então, podes continuar a falar da história. Todos tocar a guitarra, risamente, estávamos em Compostela. Abdição e fazer xixi. Exatamente, também dá. Casa de banho que é dela. Casa de banho que é dela. Se tu a viste, eu não a vi. Muito bem. Saudade. Bum bum bum bum. Saudade. Queijo. Só saudade. Casa de banho que não há. Podes continuar a história da ausência. Já tem muita experiência. Já tem muita experiência. Mas duraram pouco tempo. O que é que durou pouco tempo? O Quinteto Borinquen, ah. O Quinteto Borinquen, de repente tornaram-se ausentes. Ausência, ausência, é uma música que me reporta a inocência. Pura inocência. Ausência, ausência. A ausência é uma música que me reporta a inocência. É apenas instrumental, é apenas instrumental, mas é mesmo muito bonita. Tenho a impressão que já disseste isso. Já disse, mas não faz mal. Já disse, mas não faz mal. Pronto, é uma música muito catita. Catita, catita, catita, mas não a canta a Rita. Catita, vou te dizer uma novidade. Vou te dizer uma novidade que surgiu hoje no Top Mais. Deu uma música. Barreiros deu uma música do Quim Barreiros chamado Pito Mau. Mas que pouca vergonha é esta da saudade. Que tristeza. O Pito Mau. O Pito Mau. Se o Pito é mau, é porque não é bom. Se o Pito fosse bom. Se o Pito fosse bom. Se o Pito fosse bom, eu mudava para outro tom. Nem me falha dessa música, nem me falha dessa música, que eu até fico ofendido. Era pior se fosse outra coisa rimada com ofendido. Como se pode descer tão baixo, como se pode descer tão baixo, ser-se vendido. Já estás esquecendo vendido, a música espanhola e da vendido, quase que entrava a bomba. Vendido, mal acostumados e o pito mau. Já falam em tomates? Mas fala. Diz ele. Diz ele numa parte do refrão. Diz que é bonito, bonito. Diz que é bonito, bonito. E o resto eu já não digo. Vamos ouvir o quinteto Waringen, com ausência só não disse o motivo da minha escolha. Mas vou dizer agora. Mas vou dizer agora, ou daqui a 2 anos, se a música continua neste ritmo. O quinteto Borinque ainda hoje me encanta com as suas melodias. É de 1916, é de 1916. A música aos ensinos que vamos ouvir. Eu escolhi esta ausência porque é bonita e me reporta a inocência. Eu escolhi esta ausência porque é bonita e reporta a inocência. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Deixa-me só dizer mais uma coisa que é para mim muito séria. A ausência era o que eu sentia. A ausência era o que eu sentia antes de encontrar a Valéria. Quem é Valéria? Quem é Valéria? Quem é Valéria? É a irmã da Quitéria. Quem é Quitéria? Quem é Quitéria? Quem é Quitéria? É uma pessoa muito séria. Afinal, qual é o motivo da música? Não, olha, o motivo da música é mesmo este. É uma música muito bonita para mim. É uma música que me toca mesmo cá na alma. E óbvio que estava aqui a tentar encontrar uma rima e não encontrei. Sabes que a ausência era aquilo que eu sentia até há muito, mas mesmo muito pouco tempo. Ainda hoje, de vez em quando, a ausência não de mim, mas dos outros, do mundo à minha volta. Hoje em dia, se me sinto ausente, bem, ou se me sinto só, se sinto a ausência de outras pessoas, bem, já não tanto. Sabes que esta semana fui confrontado com uma coisa que eu não contava. Sabes que eu perdi a capacidade de sonhar? Como assim? Se tu me disseres, olha, eu acho que te consigo arranjar um emprego. Tens 95% de hipótese de ficar com ele. Tu não ficas com esperanças? Não. Já não fico. Isso é mauzinho. É. Ou se... Pronto, ou seja, coisas... Já não consigo ter esperanças. Para mim, está bem. Se tiver, diz-me. Chama-me, que eu vou. Até lá tem 95% de hipóteses, mas também não quer dizer que fique com ele. Pronto. E esta música toca-me muito na minha alma. Faz-me sentir mais vivo. Faz-me sentir... Olha, vou dizer, isto não vai acontecer hoje, mas vou dizer, também já ouvi esta música várias vezes, mas a primeira vez que eu ouvi esta música, não sei porquê, deitei a chorar. É verdade, o homem também chora, não há nenhum em admitir, não. E é verdade. Na primeira vez que eu ouviste? Sim, deitei a chorar. Sabes que esta música não sei, e depois assim, senti-me obrigado porque esta música é de 1916 e há, eu tenho aqui milhares de músicas dessa altura. E senti-me protegido no meio daquelas músicas, no meio da... Não sei, senti-me protegido, pronto. Não sei explicar. Pronto, olha, é isso. Ora bem, abrimos a edição de hoje com o Foo Fighters. Podes tocar violão, exatamente. Abrimos a edição de hoje com os Foo Fighters e o tema Learn To... coisa. Learn To Fly. Eu tenho aqui, eu sei. Ah, mas eu quero dizer, Learn To Fly. Depois ficamos com uma música escolhida por mim, que dá pelo nome de Living on a Prayer, e é dos, ou foi neste caso assim, é dos Bon Jovi. Ficamos logo depois com uma música escolhida pelo Nuno, dos Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ficamos ainda com Leo Sayer e o tema When I Need You. Logo depois ficamos com os demais, ah não, com os Turma dos Aprendizes e o Trem das 11. Acabamos com a ausência. Engraçado, vamos acabar com a ausência. Que bonito. Vamos acabar com a ausência. Música. Bonita música do Quinteto Borinquen. Vês como eu sei todas? Muito bem. Toma. Toma, toma, toma, toma. Enfim, bem. Ficamos... Ah não, e pelo menos ficamos com a saudade. A versão Zé e António. A versão de Zé, se quiseres. Pronto. Ou Toy Zé. Enfim. Nós podemos fazer uma dupla. Em vez de ser o Gui Ricardo, vai ser Adolfo e o Rodolfo. O que é que me dizes? Deixa-me só dizer que o Histórias da Revisão vai começar apenas às 11 horas da noite porque vamos ter uns escritos nos grupos e coisas da minha sessão. Pouco, só as duas músicas minhas. Tá bem, pronto. Pronto. Fiquem bem. Até para a semana e prestem lá atenção. E o Benfica ainda está a perder, não sei. Pronto, prestem lá atenção. Não é já está, está a perder ainda tempo. Ainda está a perder. Ah. Pronto, ainda vamos lá ouvir. Prestem atenção a esta música. Quinteto Borinquen com Ausência. Até para a semana.